076% flight level 050. Sono 076% flight level 050. Quatro estabilizou? Para o Lock 57. Meteu em Salvador na 186. 186. 5487 no Lock. 5487, mantém aproximação e família externa, baixa de trabalho. Pode externo para o chefe de trem, 5487. Anything else? Now you're gonna turn right, heading 250. Very director for space and the limit will be the localizer. Thunder 076, right heading 250, limit localizer. Port Kill 021, descend now to 2000 feet, KNH 1019, reduce to approach speed. Now 2000 approach speed, Port Kill 1021, copy, KNH 1019. SNR 6326, descendo agora para 3000 pés de estado 1020. 3.020, 6326. Catch, 412. Está autorizada com vara direita na 060. Direita 060, 6326. Condor 076, descend now to 4000 feet, CNH 1020. Condor 076, descending 4000, 1020. Mike, esse é o Julieta falando por conta disso. Controle Salvador, SAN 3805, passando 2.800. 3805 da TAM, está sob contato radar Sabel 340, apresente Leda após Leda Bridge. Direto Leda após Bridge, nível 340, SAN 3805. SNR 6326, completa proa direita agora 080 para o localizador, descendo para 2000 pés ajustado 1019. 080, descendo para 2000, 1019, 6326. 213, alinha e mantém, agilizando as manobras para decolar 5 autorizado pela torre. Não por isso o outro, né? Do farol da barra tem frequência livre. Do local Salvador Salvador, área escrita Terra Bravo 204 Netuno, Cono 45 é o nível autorizado, decolador no zero, fazer decolagem de curva à direita, em rota, restrito 1000 pés inicialmente, aguardando a liberação do controle Salvador, o transponder 5515 e o controle operando 20.8, o Olympus 03. Mass Limit Localizer. Livre decolagem cabeceira 10, vento 130 graus, 11 nós. Skill 021, contact now, tower 118, small 6, have a good landing. Skill 6, obrigado, Sr. Skill 021. 076, it's clear, now descend to 3000 feet, NH 1019. Canal 076, descending 3000, 1019. SNR 6142, estou presente com Recife 12685, alternando 12545. Livre 5487. Segue o governo, está livre 5487. 5411. O Mike é com Delta Pronto Cópia. Mike Eco Delta Salvador Manatê, 1000 pés, altitude, decolador 17, primeira curva direita, corredor axé, a zona 0125 no transponder, o controle 120.8, Mike Eco Delta. 0 graus, 11 nós. Lisboa, 587. O Chanel 6203, decolou 55, chega o controle no 208, bom voo. 208, grata, Chanel 6203. Informação, tráfego 12 horas, sentido oposto, mantendo nível de voo 1110, Embraer 1110 da Força Aérea. Força Aérea 2325, controle. Força Aérea 2325. informação, tráfego no sentido oposto, mantendo o nível 100, um Charlie 208, 5 milhas à sua frente. Salvador, 3192, Libra 190, por 150, 7 da Romeu. 192 da TAM, boa tarde, assina identificação, desce ao 060, na chegada à Mari. Para o 060, na chegada à Mari, 3192, alguma possibilidade de nós vamos estar, meu dono da presença? Negativo, mantendo o perfil da chegada, o 3192. Controle Salvador, boa tarde, Xenair 6213. O Xenair 6213. Mantém escuta, 6213. Perfeitamente, 6213. 6213, modifique transponder para 5073, da presente Voileda. 5073, presente Leda, 6213. 276, descend now to 2000 feet to the localizer turn left heading 140. Donna 076, descending 2000 to the localizer left heading 140. Né, 6326, agora com a Torre Salvador, 1186. 1286, 6326, agora. Clear to land on way 10 winds, 150 degrees, 9 knots. Airport 3020, clear to land runway 10, copy wind. Trip 5487, ingressa, pátio 3, prevista, posição 05, quanto lá tem o localizador? Quilo, pátio 3, 05, prevista, 5487. Descendo para 3.000 pés, ajustado, 6.19. 6.019, pode passar, 6.2. November, Serra November. Já presente... Torno de 7.000. Afirmativo. Por enquanto, na minha frequência, aguardando a transferência. 02. 5041 é o transponder e o controle espera hoje em 12, 0.8, Mike F. Gillette. Controle Salvador, é o Bono 807, informação Romeu. Boa tarde. Boa tarde, o 807. Eu consigo olhar ele desse e mantenha 4.019, chega da ponte. 4.019 é bom, 807. Azul 4662. 4462. 4462, perdão, vou ir Duna da presente. Duna 4462. 208, Guardião 02. Desce mantém 3.000 pés, voa Duna, TAM 3192. Tá por onde Duna, 3.000 pés, 1020 e 1019, então TAM 3192, muito obrigado mesmo. Perfeitamente, 1019. Controle Salvador, Guardião 02. Guardião 02 é o controle, sendo a decolagem, voa em condições visuais na escuta. Na escuta, sentido litoral norte, Guardião 02. Gente, Guardião, TAM 3805. Passa nível de voo 160 Recife em 1251, TAM 3805. 6314, acione identificação, voa ETAP, desce e mantém 5.000 pés, 10019 no altímetro. ETAP, 10019 no altímetro, 6314. Azul 4462, reautorizado 2.000 pés e direto Duna, informe estabilizado localizador. 2.000 direto Duna, reportará estabilizado localizador, 4462. Papá Romeu, Indianovan para Alfa. Até onde vai realizar seu voo? Columbia Fort Juliet, departure 1. Autorizado o táxi, até a indexação da bata, chame lá para ingresso. Então para o regresso, frequência livre da presente, Indianovan para Alfa. Controle, Papatango Mike é com Mike na Coral. Gente, Papatango Mike é com Mike. Contato radar que mantém no 00 na saída Coral. Direto Coral da presente, Mike. Central, Mike Quest. Condo 076, crossing Duna, Kentucky Tower 118, decimal 6, of Peter Zane. Have a good afternoon. Crossing Duna, 86. Auf Wiedersehen, danke. A frequência do centro é 125, decimal 1. 1251, obrigado. 6213 da Ocean Air. Dona, chega. Passa 130, chama centro Recife, em 125, decimal 1. Boa viagem. Recife 251, boa. No 5 está pronto? Pronto. Ali mantém 63 no 5. Olimpos, cruze de imediato e na hotel vai manter posição e chamar o solo 1219, tá bom? Zero. K2 vai a Chile, assistindo 1-0, Portugal 021. Eu estou dando 1-0, muito obrigado, 3, boa tarde, partiu 021. Boa tarde. Controle Salvador, Guardião 02? 02. A intenção é retornar pela Estrada do Coco para Pouso Salvador. Chame da presente a torre em 118, decimal meia dúzia. 118, meia dúzia, 02. Força aérea 2325. Pronto. A 5 milhas para Conde, serviço radar encerrado. Mantenha nível 1-10 e chame o controle Aracaju em 120, decimal 3, 2325. É 315, livre decolagem, cabeceira 10, vento 160 graus, 11 nós. Já decolagem, 315, então 90. 10, 05, padrinho, hora magra. Puxa aérea, reposta, onde está com 3 milhares, puxa, beleza. Dá passagem ao Orion da Força Aérea e mantém a turbulência, 63, 20. Salvador, eu sou 4, para o táxi com 1219, hora do Cidrão 4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4- muito boa tarde, bom voo. E aí, informado, 0-0-9, Olímpico 4-0-9, cuidado. O Olímpico 03, ingresso via Juliette, bate principal Índia, o ponto de espera retorna à frequência da torre, o altímetro agora 1-0-1-9, Olímpico 03. Olímpico 03, protege. Alfa, Juliette, bate fundo, Índia, e no ponto de espera da zona 0, chama a frequência do ponto de espera. Correto. Poxa, leve a 3-2-B, ingresso via Juliette, 0-1 na portada. 6-3-2-6, ingresso via Juliette, portão 01, 6-3-2-6. O Bravo Triste é o salão. Afirmo, cliente, mantenha 050, limpo. Pode ganhar 6-3. No local, Salvador, Salvador, viu pés altitude, decola da 1-7, primeira curva à direita, corredor Axé, aciona 01 no... Código 01 no meio no transponder, controle 120, que decimal 8, caso piloto para troca, medida 103. E aguarde o contato radar, o 6315. Boa, Dael, 5055, está acionado o Oxenero 63 no... 63 no 5. Termo. 63 no 5, contato radar na reta de decolagem, reautorizado. Voa Leda, 63 no 5. Voando Leda, 63 no 5. Uma tempusta agora que erra, alteração ao altímetro, que marca agora 1019. A intenção do nível confirmado, por gentileza? Small 9, né? Quando 0-0-6, lado 1-1-9. Mike Eco Delta ali, mantém a partir da Oscar. Doutor Rio, tá alternando em 1019.9 e 1020.0. Frequência boa, tarde. Aqui é com Juliette, decola ao 06, chame controle no 208, bom voo. Obrigado, Samara, obrigado, até a volta. Sono 006, texting straight ahead from Alpha Alpha Juliet and Cortex. Só para Romeu Mike, aqui é com Juliette, sim, no decolagem, mantenha no meu pé no litoral. Informe radial e distância da localidade de pouso. Radial 345, senhor, a 193 milhas. Radial 345, 193 milhas, ciente, Mike Eco Juliette. Olha. Isso. Brasil 4462, passando esse ar. Mantenha a aproximação, informarei autorização de pouso 4462. 4462. Postina 63 no 4 ao controle, vou ir para o 045, vetoração radar, sequenciamento, limite localizador. 045, limite ao localizador, Postina 63 no 4. Afirmo e desça para 4 mil pés, Postina 63 no 4, altímetro 1020. 4 mil pés, 1020, 63 no 4. Mike F Delta, fora do solo 08, chame agora o controle no 208, bom voo. Mono 208, Delta. 462, pouso autorizado, cabeceira 10, vento 140 graus, 10 nós. Livre o pouso, pista no 0, 4462. CCT, na escuta, Mike F Delta. Delta, senhor, solicita bater 500 pés pelo corredor aqui até o farol da barra, a gente chama no farol, Mike Eco Delta. Delta. O Oceano é 63 do Ismael, Olympus já chegou um pouquinho pra frente aí, o B3. Tem condições agora de ingressar no 01? Sim, senhor, a gente vai passar aqui. Corozio 76, Juliet, send 1-1. Corozio 76, left hand Juliet, send 1-1. Okay, be aware about the aircraft in front of you, Fokker 100. 34, 390. A Oscar, chame a Oscar. Mantém. Ono 807, desse mantenha 2000, autorizado final ILS. Tem condições de voar Duna, dá presente? 2000 na proa de Duna, autorizado ILS, Ono 807. Então 3192, torre 118, meia dúzia. 3192, torre 118, decimal meia. Vai comer, obrigado, não sei. Controle, na tela do Juliette, ó. Prossiga, Juliette. Estou confirmando, senhor, a rádio é 357, tá? A 207 milhas, de Aguarari. 357, 207, 207 milhas, copiado, ok? Obrigado. Azul 4065, livre decolagem, cabeceira 10, vento 140 graus, 9 nós. Oceano 63 no 4, redução 1-7-0 nós. 1-7-0 nós agora, 63 no 4. Oceano 63 no 4, décimo tem 3 mil pés. Curva à direita para o A060 para o localizador, chame estabilizado. Direita 060 para o localizador, chame 63 no 4. Xanair 6315, passa nível de voo 150, Xanair Centro Recife em 125 decimal 1, boa viagem. 125, Uno, boa tarde. Pouso autorizado, cabeceira 10, vento 140 graus, 10 nós. Livre pouso, 10, 3192. Gente, Juliette, mantém inicialmente 1 mil pés autorizado afastamento direto. Ainda restrito 1 mil pés. Mike Eco Juliette, controle. Mantenha 1 mil pés autorizado afastamento direto. Mike Eco Juliette. Autorizado afastamento direto, mas certo direto, mantendo 1 mil pés. Afirmo. Contato para coordenar o nível. Bandeira Azul 4. Peraí, 4 alguma coisa aí. 4065, decolado, saindo na Leda, cruzando agora 1500 para 360. Ok, Azul 4065, contato radar autorizado DCT Leda. 4065. DCT Leda, suja para 360, obrigado. Número da 240, repetitivo. Pode ser? 7.5 mais quantas milhas? 10 reporte full ILS. 3.000 reporte ILS, 6314. Olympus 44 é o controle, vetoração radar para sequenciamento, voo para o 030, limite localizador, desce para 3.000 pés. O altímetro 10019, Olympus 44. Vetoração direita 030, vindo para 3219, afirmo. 0 graus, 99. Torre Salvador, 1807, boa tarde, passando externo, baixar travado. 1807, mantém aproximação e informarei pista livre. 07. Bravo que Luiz, que tá pronto? Paulo, boa tarde. 3192 livrou, tá na alfa. Então, 3192, táxi de alfa, um pouco antes do táxi de Juliette. Antes da Juliette, 3192. Farol da Barra, pasta direto Manati, ainda na escuta, Mike Acudel. Juliette, autorizado 085, reporte nivelado. Olha, 085, acordado, vai. Pouso autorizado, cabeceira 10, vento 140 graus, 10 nós. Livre pouso no 807. Olimpo 03, decola o 14, chame controle no 208, bom voo. Controle no 208, Olimpo 03. Romeu Bravo Alfa Tango, voe Coral da presente. Aí, tá batendo a pode, senhora, devido às formações. Ok, negativo a pode, Bravo Alfa Tango, mantenha no 00, tá livre do desvio, porém retorne após a proa de coral, Bravo Alfa Tango. Gente, após coral, após desvio coral, Bravo Alfa Tango. Controle Salvador, muito boa tarde, aqui é o Olimpo 03, decolado pistão no 0, mantendo meu pés na proa da Serra Bravo Romeu 204. Ok, ciente, Olimpo. Azul 4065, suba e mantenha 360. 360, sessão 4065. Que Luiz, que é autorizado a decolagem, cabeceira 10, vento 17, corrigindo, vento 150 graus, 99. 145, condições visuais, Olimpo 03. O Olympus 44, autorizado o localizador. Repórter estabilizado. Chame 6314, chame Torre, 118, decimal 62. 186. Salvador, boa tarde, chame 6314. 6314, mandei aproximação, informarei autorização de pouso. Cliente 6314. Mondo 925. 1925, ok, obrigado. Autorizado no loco. Cliente Olímpico, autorizado sinal ILS, segue tráfego Fokker 100, 12 horas e 7 milhas no loco. Gol no 396, DCT ITAP, desce para 3000, altímetro 1019. Tá 3019, gol 1396. Número 7, conseguia Alfa Juliette, 62, meu portão. Alfa Juliette, portão é o 62. 6314, pouso autorizado, cabeceira 10, entre no 60 graus, 99. Tive pouso 6314. Controle, contato, corrigindo, mantém as condições visuais, quais são suas intenções no corredor axé? Ok, ciente. Repórter Farol da Barra, Mike Eco Delta. Olympus 44 passando Duna, completa LS, Torre, 1 no 8, meia dúzia. 8, meia dúzia, boa tarde. Boa tarde. Oi, Salvador, muito boa tarde, Olympus 44 passando Duna. Recife em 125, decimal 11. 25, 1 com Recife, agora o 4065, obrigado, bom trabalho. Controle Bravo Alfa Tango, solicita a descida para o 060. Gente, pro Bravo Alfa Tango, autorizado nível de voo 060. Entrando no assento no 060, Bravo Alfa Tango. Obrigado. Livre. Gol no 396, autorizado Duna, décima tem 2000, livre ILS, altímetro 1019, chame estabilizado. 2000, autorizado ILS, pode estabilizar, gol 396. Salos 20, direito no 219. 219, 6314. Boa tarde, o Chanel 6314. Prossiga, por gentileza. Boa tarde, é o Chanel 6314. Prossiga, 6314. E o Ramos, não se escuta. Boa tarde, táxi via Alfa, reporte Cogino, Alfa Juliette 05, portão. Alfa Juliette.